É isso aí, pessoal. Estamos começando aqui o nosso segundo podcast Sentido Horário, hoje especial Northern Soul. Começaremos aqui com Martin de Vandellas e depois com Marveletes. We'll be right back. Essas músicas que vocês acabaram de ouvir era o que embalava a trilha sonora das festas mods dos anos 60 na Inglaterra. A gente pode notar que tem uma sonoridade bastante acelerada e cheia, né? E era bem isso que o pessoal queria mesmo ouvir nas pistas. Artistas como as que a gente acabou de ouvir eram parte de uma gravadora chamada Motown. Tinha também a gravadora Stax, que seria o mainstream do soul da época. Vamos agora, então, de Bob Angeli e Jack Wilson. Trouble, yeah. If you mess with me, I'm gonna mess with you. I think you're bad. Acabamos de ouvir aqui dois artistas já um pouquinho mais obscuros dentro do soul, que ocorreu o seguinte: na Inglaterra, o pessoal consumia muito esse soul de alta velocidade. Só que nos Estados Unidos, mais ou menos para o fim dos anos 60, começou a ter aquele soul de sonoridade um pouco mais lenta, com já aqueles inícios do funk, um pouco da influência da psicodelia e tudo mais, né? Na necessidade de continuar consumindo esse som que fosse rápido, os ingleses começaram então a garimpar artistas de soul que fossem assim velozes, cheios, bons para a pista. E é dessa subcultura de ficar garimpando mesmo obscuridades do soul que começa a ter esse nome Northern Soul. Esse nome ele é interessante porque é um tipo de música que não tem o nome por onde ela é feita, sim por onde era ouvido. Ele era muito ouvido no norte da Inglaterra, em região de Leeds, Liverpool, Manchester. Vamos agora então com três aí que vocês devem conhecer. You, baby, come on back to me now. interessante observar que nessa cultura do Northern Soul foi a primeira vez que começou a ser cultuada a figura de um DJ. E muita coisa assim, que a gente consome hoje também vem um pouco dessa época, né? O pessoal, para dançar, precisava de roupas que fossem um pouco mais folgadas. Então, daí que vem as calças baggy. De vez em quando, também, algumas roupas até esportivas acabavam sendo usadas pelo conforto na hora da dança, como Puma, Adidas. E são coisas que a gente vê por aí até hoje, né? E mostrando também que esse lance do Northern Soul, apesar de restrito mais para o norte da Inglaterra, teve também uma influência toda na Europa, a gente vê aqui de duas bandas de soul espanholas. Los Kiffers, tocando El Sol es una Droga, e depois Chair Selection. Yeah, no brillas, pues lo ocultas tú, mi baby. Deja un poco de luz, pues un rayo basta. Ya que sin calor no lo voy a aguantar. Así con tu sonrisa déjalo pasar. Porque el sol es una droga, el sol es una droga, el sol es una droga, baby. Oh yeah, baby. No sientas rencor, pues te ama a ti, mi baby. Voy a pedirte que con tu mirada admires al sol y dime si te agrada. Oh, pues con tu resplandor sé que nunca engaña. Y al fin, el sol será tu droga, el sol será tu droga, el sol será tu droga, baby. Mi voltando aqui às influências do Cartoon Soul na nossa cultura, vamos agora aqui com Dexys Midnight Runners, que manteve esse espírito no começo dos anos 80. Aliás, muita influência também dos anos 80, como cortes de cabelo e coisinhas do tipo, vem um pouco também dessa cultura do Northern Soul. E depois a gente vai para um artista bem atual, que seria o Frank Pop, que ele tem uma banda, Frank Pop Ensemble, ele é um alemão, que ele foi muito capaz de captar novamente esse espírito do Northern Soul, que deve ter ficado perdido em algum lugar, e ele soube fazer isso muito bem. We'll be right back. É isso aí, espero que tenham gostado. Em breve, mais um especial Sentido Horário.